Eu quero saudar o amado ouvinte com a paz do Senhor. Me chamo Carlos Ribas. Pela misericórdia de Deus, sou pastor evangélico. E o que eu vou te contar, querido, é uma ordenança de Deus em minha vida, que no dia em que me livrou das trevas, do satanismo, da magia negra, de crimes, Deus me disse: vai, filho, e fala ao meu povo aquilo que eu tenho feito na tua vida. No livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 25, diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Mas se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu venho lhe trazer nesta gravação, querido, são revelações incríveis, impressionantes, sobre o mundo da magia negra e do satanismo. Não só nos locais de rituais satânicos, não só nos lugares de bruxaria, mas dentro das igrejas evangélicas, dentro das instituições de caridade, dentro da sociedade. Desde muito cedo me influenciei na bruxaria, pois fui criado em um lar onde a magia negra fazia parte do cotidiano. O meu avô era pai de santo, curandeiro famoso, sacerdote superior de uma das maiores tradições de alta magia existentes no planeta Terra, a Malius Maleficarum. Eu cresci em meio a trabalhos de magia negra, em meio a rituais satânicos, possessões malignas e aparições espirituais. Imagine você, querido ouvinte, um garoto novo, de 8, 9, 10 anos, acostumado a ver seus parentes conversar com entidades malignas, a ver demônios dentro de casa. Eu não estou dizendo aqui de baixa magia, não estou dizendo aqui de culturas afro-brasileiras, eu estou falando de satanismo. Satanismo que lida com dominadores, que lida com principados e potestades, que lida diretamente com demônios perigosíssimos: Satanás, Lúcifer, Belial, Leviatã, os príncipes do inferno. O satanismo organizado por Aleister Crowley, organizado por Anton LaVey, que está hoje disfarçado dentro das nossas casas, com produtos, com bandas, com programas de televisão. Talvez você esteja ouvindo a esta gravação e não esteja entendendo que muitas vezes na capa do caderno de seus filhos existem sinais satânicos, pactos involuntários com o diabo, trazendo desgraça, trazendo morte para sua família. Com 12 anos de idade, eu conheci um sacerdote da tradição chamado Luiz. Ele seria o meu mestre e eu ao menos sabia disso. Nessa época, meu avô já havia falecido e os demônios, todos os demônios adquiridos por ele, haviam passado para mim por tratado hereditário. Era um grande poder que eu não conseguia entender. Muitas vezes, quando eu ficava nervoso, revoltado, eu gritava dentro de casa, as janelas se abriam, as portas batiam, coisas em cima das mesas caíam, copos quebravam, pelo simples fato de eu ter dado um grito dentro de casa. Eu não conseguia entender aquilo. Minha mãe me levou a psicólogos, psiquiatras, médicos. Muitos deles recomendaram que eu fosse internado em hospitais psiquiátricos e outros diziam que eu deveria ser tratado como uma pessoa paranormal, que eu tinha poderes extrasensoriais e paranormais, que eu podia ler a mente das pessoas, que eu podia mover objetos com o poder da mente. Mas não era isso uma verdade. A grande verdade é que eu estava possesso por demônios poderosíssimos que haviam sido deixados pelo meu avô quando morreu. Eu não tinha ideia do que era aquilo. E também eu não sabia nada sobre a tradição. Tamanho era o sigilo dentro dela. Não se sabia nada absolutamente sobre ela. Muitos pensam que conhecem a tradição, mas não conhecem. Não existem tratados sobre ela, não existem escritos sobre ela. É uma tradição tão perigosa que é passada de pai para filho, de filho para neto, boca a boca. Não existem livros sobre ela. Esse mestre que foi ordenado que me discipulasse, que me treinasse, me mostrou muitos sinais, me fazia coisas desaparecerem diante dos meus olhos, coisas mudarem de cor, levitarem. Isso me fascinou imediatamente e fez com que eu, um garotinho de 12 anos de idade, medíocre, de uma cidade do interior, quisesse ser poderoso como ele. Eu implorei para ter aquele poder. Eu pedi com todas as minhas forças. Eu disse que não importava o que eu tivesse que pagar, não importava o preço, eu queria ter aquilo. Então Luiz, após ter me persuadido a entrar na tradição, sentou-se comigo e me ensinou tudo sobre ela. Me falou sobre os grandes mestres iluministas, como surgiram, como minha família estava nela, e até sobre o pacto de sangue que meu avô havia feito vendendo a minha alma e vendendo a minha vida ao diabo. Ouvi tudo atentamente, fascinado com as descobertas que estava fazendo sobre a minha própria vida, sobre o passado, sobre a história da minha família. Eu estava decidido a ingressar no perigoso, amaldiçoado, tenebroso mundo da magia negra, com apenas 12 anos de idade. Eu abro um parente aqui, querido, querida, que está me ouvindo, que com 12 anos de idade a criança sai da inocência espiritual e passa à maturidade espiritual. O diabo espera até essa idade para forçar aqueles que ele quer que sejam seus servos a entrarem no perigoso mundo da magia negra. Após a minha aceitação, passaram-se alguns meses de preparação para o meu primeiro grande ritual, a iniciação. Nesse período aprendi meditação, yoga, mentalizações, procurava ler todos os livros esotéricos que Luiz me trazia. Muitos eram os assuntos que eu haveria de aprender nesses anos a seguir. Eu me empenhava ao máximo, gastava todas as horas do meu dia para aprender aquilo que eu queria, para deixar de ser um garotinho humilhado no colégio, para deixar de ser um menininho pobre, para conseguir aquilo que eu sonhava. No dia 31 de outubro do ano de 1989, aproximadamente às 9 horas da noite, fomos ao local escolhido para a iniciação. Era o dia de Samhain, ou vulgarmente conhecido como a noite do Halloween, no hemisfério norte. Eu falei para minha mãe que iria acampar, embora fosse uma terça-feira. Tamanho do sigilo dessa tradição, que nem minha mãe poderia saber o dia do ritual de iniciação. O ritual se deu em um morro onde possuía uma clareira muito grande ao lado de um abismo profundo. Nós fomos, eu, meu mestre naquela época, Luiz, sua namorada Cris, andando no meio do mato com uma destreza impressionante, como se ele já tivesse feito aquilo várias vezes. Eu sentia vindo dele e dela, eu ia no meio dos dois, senti um poder terrível me pressionando, me angustiando. O medo começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Chegamos ao lugar, ao local preparado, à clareira. Estavam lá mais um casal, uma sacerdotisa e um sacerdote superior. E nós ficamos cada um em um ponto. Naquele lugar haviam quatro fogueiras pequenas, dispostas em forma de um quadrado. No meio das quatro fogueiras pequenas havia uma fogueira grande. Cada um deles ficou na frente de uma fogueira. Eu fiquei parado no meio das quatro, em frente à fogueira grande. À minha frente havia essa fogueira, e logo atrás dessa fogueira, mais à minha frente, havia o abismo. Em determinado tempo, Luiz avisa que nós iríamos começar o ritual. Todos começaram a fazer preces, orações, invocamentos, invocações, encantamentos. Começaram a declarar palavras em línguas que eu não compreendia. Em um dado momento, levantou-se Luiz do local onde ele estava e me falou que aquele era um dia especial. Aquele era um dia em que eu seria iniciado no mundo da magia, que eu me tornaria um ser humano poderoso, que tudo que eu desejasse eu teria, alcançaria tudo o que eu queria, mas que eu deveria entregar minha vida, meu corpo, minha alma ao pacto que nós faríamos logo a seguir. Fechou meu corpo com sua espada, fez sinais místicos no ar e voltou a sentar no lugar onde ele estava. O seu rosto estava transformado, sangue saía do seu nariz, os seus olhos pareciam que iam saltar pelas órbitas. Eu estava apavorado. Logo após, levantou Cris, a namorada dele, e começou a dançar sensualmente na minha frente. Eu era um garoto novo, nunca tinha visto algo semelhante. Ela começou a dançar sensualmente na minha frente e, falando palavras em idiomas não conhecidos, colocou a mão em minha testa. Eu fiquei como que embriagado. Passei a ter visões, alucinações, ela se despiu, ficou nua na minha frente. E quando tomou a minha mão sobre o corpo dela, eu desmaiei. Acordei, ela tinha nas suas mãos um cálice com um líquido dentro dele, que eu fiquei sabendo logo depois que era o meu sêmen. Era necessário ter o sêmen do iniciado para fazer parte do ritual. Logo após então veio a sacerdotisa, fez invocações, encantamentos em meu corpo, purificações, cortes, sangue foi tirado para que pudesse ser assinado o pacto. Também o sacerdote veio e falou comigo algumas coisas, explicando a importância de uma iniciação na magia negra. Tudo aquilo era necessário que houvesse, porque era a preparação para o encontro terrível com Satanás que eu teria logo a seguir. De repente, em um dado momento, tudo parou. Todos os quatro ficaram em silêncio. Eu fiquei parado, sangrando, alucinado, em meio às fogueiras. Em cima daquele vale, que havia aproximadamente uns 30 metros de altura, apareceu um homem vestido com um bonito terno branco e veio flutuando. Passou por dentro da fogueira e parou na minha frente. Era Satanás. Me abraçou carinhosamente, me disse: filho, eu vim para que você possa me conhecer. Ele me contou coisas sobre muitos acontecimentos, me mostrou sinais e me pediu para que assinasse um pacto com ele. Com o meu sangue, eu molhei uma pena de ouro, assinei em um papel amarelado um pacto que dizia que minha vida seria entregue a ele. Aquele pacto foi queimado e o meu corpo foi imediatamente habitado por demônios. Satanás pegou o cálice com o meu sangue, me fez beber, eu bebi. Depois ele tomou o resto do meu sangue e desapareceu no ar em forma de uma bola de fogo. Devido àqueles demônios, eu fiquei com sério retardo mental por alguns meses e o poder demoníaco estava em mim, tentando me matar. Comecei a trilhar os graus da tradição depois de me reestabelecer, que são 9, passando cada um com louvor máximo. Todos falavam de mim, comentavam de mim demais. Meu mestre e os demais mestres da tradição se admiravam com a minha desenvoltura com a magia e a rapidez com que eu crescia. Já havia, após alguns anos, acumulado um poder muito grande, a ponto de fazer milagres, sinais, prodígios. Já fazia levitar pequenos objetos, mudava a cor do olho, cabelo, fisionomia do rosto. Eu conseguia dominar o vento, fazia pequenos animais ficarem hipnotizados. Eu tinha grande desenvoltura com as palavras, impressionava as pessoas com os sinais que eu fazia. Eu brincava de furar nuvens com o poder das minhas mãos. E tudo isso ia fazendo com que eu tivesse mais vontade de crescer. Passei a ler tarô, quiromancia, leitura das mãos. Eu via a aura das pessoas. Isso me rendia um bom dinheiro, porque eu empregava as minhas práticas satânicas em leitura de sorte. Oferecia constantemente rituais aos demônios a fim de adquirir mais poder, cada vez maior, por parte deles. Matava gatos, cachorros, galinhas, destrinchava-lhe as vísceras e as oferecia em pratos com fezes a demônios como Belan, Berremote, Belfegor. Fazia diariamente 7 rituais de invocação demoníaca, permanecendo quase que totalmente possesso durante o dia todo. À noite acordava de madrugada para conversar com pessoas mortas, que hoje eu sei que eram demônios se passando por pessoas que já morreram, que me contavam o futuro, me revelavam segredos e levavam-me aos cemitérios para entregar coisas em seus túmulos. Diariamente eu via essas manifestações e muitas outras. Já havia me acostumado com o mundo espiritual, pois estava tremendamente envolvido nisso. Eu não conseguia andar, viver, sem que tivesse ao lado de demônios, de manifestações espirituais. Era um costume para mim. Quando cheguei ao 6º grau, ganhei o título de feiticeiro, adquiri um grande poder. Nesse grau, muitas pessoas são mortas quando se começa a fazer rituais macabros e sinistros. cada vez mais fui me afundando na magia negra, buscando fazer coisas mais terríveis para adquirir um poder maior. Tive contatos com demônios poderosíssimos, como Símiro, Belial, Asmodeus, Belfegor, Leviatã e outros. Aprendi a dominar os cinco elementos, fogo, água, terra, ar e o éter, fazendo coisas impressionantes, como levitar o próprio corpo ou até ficar invisível. Cegamente, eu achava que tudo isso era bom para mim. Não me importava com minha alma, não via valor algum a ela. A ilusão que a magia trouxe à minha vida causou estragos terríveis. Comecei a me tornar uma pessoa arrogante, insensível, maléfica. Eu não via mais o sentido das coisas. Tinha prazer em fazer mal às pessoas. Ordenava demônios sobre as pessoas para cometê-las de doenças e até mortes. Achava que jamais isso me traria algum malefício. Se alguém cruzava pelo meu caminho, a minha vontade era destruí-lo. Com apenas 15 para 16 anos de idade, eu já tinha ordenado rituais terríveis, rituais satânicos. Você não faz ideia, querido, aonde foi que Satanás me levou. Eu não quero aqui falar coisas que eu fiz, mas nesta hora em que gravo este depoimento, eu sinto que ao redor do local onde eu estou, forças das trevas têm rodeado. O inferno tem se levantado. Eu sinto que demônios rodam e voam rapidamente, ferozmente ao redor de onde eu estou nesta hora. Porque ele não quer que eu fale isso, não quer que você ouça isso. Mas a grande realidade é que crianças estão sendo mortas em rituais de magia negra. Os seus corpos estão sendo abertos por punhais. Os seus corações estão sendo comidos para que pessoas adquiram riquezas. As vísceras são comidas para que pessoas adquiram saúde. Muitas pessoas contratam feiticeiros para rituais de magia negra, para enlouquecer pessoas. Os feiticeiros vão até cemitérios, abrem um caixão, cortam a cabeça de um morto. No lugar dela, colocam uma cabeça de cera com o nome da pessoa em quem ele quer enlouquecer. E com alguns encantamentos e rituais, eles fecham aquele caixão e a pessoa cujo nome está escrito, se não tiver Jesus Cristo no coração, pode enlouquecer e até morrer. Muitas pessoas que estão em manicômios hoje não são doentes, são pessoas possessas por demônios pagos para estar na vida delas. Você não tem ideia do que é o satanismo, querido. O satanismo se coloca dentro de sua casa. O satanismo se coloca dentro da sua família, através de jogos, através de filmes, através de portas que o inferno tem aberto, programas de televisão falsamente feitos para crianças, que na verdade são para amaldiçoá-las e não para abençoá-las. Muitos são os falsos pregadores da palavra, que vão nas igrejas orando em línguas estranhas, e você pensa que é uma língua espiritual, mas são encantamentos, línguas demoníacas. Satanistas se disfarçam de pregadores pentecostais e entram nas igrejas e põem as mãos sobre os crentes, orando em línguas estranhas, e crentes que não têm discernimento do Espírito permitem que tais homens façam isso, e ao invés de orarem em línguas espirituais, estão jogando maldições, amaldiçoando a igreja em línguas estranhas. Deus dos altos céus, levante homens e mulheres das igrejas evangélicas do Brasil, que tenham discernimento de línguas, para quando um lobo desse entrar na igreja, possa ser desmascarado em nome de Jesus Cristo. Que você busque a interpretação das línguas, porque quando um servo do diabo desse entrar na sua igreja, se dizendo pastor, começar a orar em língua estranha e impor as mãos sobre a igreja, que Deus te dê a revelação na hora desta oração, e que você seja corajoso o suficiente para levantar as mãos e dizer em alto e bom tom: em nome de Jesus eu te repreendo, servo do diabo. Muitas igrejas, após a passagem de algum falso pastor por elas, algum missionário, começam a perder membros, começam a ter doenças no meio do rebanho, problemas com o pastor. Por que acontece isso? Porque deixaram um satanista disfarçado jogar maldições, palavras de maldição dentro da igreja, em forma de línguas estranhas. O diabo também é uma língua estranha, querido. Ele era um anjo, ele sabe as linguagens espirituais. É claro que o crente que tem discernimento do Espírito não cai nas armadilhas de Satanás, mas muitos hoje são cegos pelo dinheiro, são cegos pela fama, são cegos pelos negócios, e deixam com que o inimigo faça de gato e sapato a igreja de Jesus Cristo. Quando eu completei 16 anos de idade, já estava pronto para me tornar um mestre de magia negra. espantosamente eu havia conseguido. Muitos não acreditavam no poder que havia em mim. A cada dia que passava, mais e mais a magia negra tomava conta da minha vida. Já não tomava mais banho, nem fazia higiene pessoal. Passava dias sem comer, apenas me alimentando de sacrifícios e oferendas rituais. Satanás estava conseguindo cumprir o seu terrível plano. Já havia me matado quando me separou de Deus. Tinha me roubado quando me iniciou na tradição. E estava prestes a me destruir completamente, levando-me ao inferno. Então chegou a hora de ser consagrado mestre de magia pela tradição. Como de praxe, de costume, foi preparado um local, uma casa abandonada, para o ritual de purificação. É um cômodo inteiramente pintado de preto por dentro e por fora. Todas as frestas nas paredes ou janelas que pudesse entrar alguma claridade são tapadas. Desenha-se no chão uma estrela de 5 pontas e um círculo em volta com giz branco que coloca-se velas em cada uma das pontas. Ao redor do círculo, 4 velas são colocadas para os guardiões, que são demônios das torres cardeais norte, sul, leste e oeste. Em um canto do cômodo coloca-se uma vela branca para o mensageiro, um demônio pessoal, o qual eu tinha um que se chamava Stinutz e que já foi vencido e derrotado pelo sangue de Jesus. Luiz fez todas as invocações demoníacas, trazendo para aquele ambiente todos os demônios que me possuíam. Houveram grandes manifestações, partiam-se animais ao meio, suas carnes e vísceras eram comidas e seu sangue era bebido e era banhado sobre meu corpo. Entrei em um transe de alguns dias, onde tive pesadelos terríveis. Meu corpo foi dilacerado pelos demônios e quase não suportei. Ao término dos dias da purificação, acordei totalmente debilitado, física, mental e espiritualmente. O lugar fedia muito, um cheiro de animais mortos, podres, sangue coagulado sobre mim. Não havia quase oxigênio devido ao grande número de velas que ficavam queimando todos esses dias. Demorei alguns minutos para achar a saída, tamanho era o estado de debilidade ao qual eu me encontrava. Do lado de fora havia uma peça de roupa para mim, dentro de uma sacola plástica e uma carta do Luiz, dizendo que jamais eu tornaria a vê-lo novamente. Tinha que ser assim. Fui para casa, descansei muito, pois logo a tradição estaria me contatando para marcar o dia da minha festa de formatura, onde eu passaria pelos testes mágicos, que certificariam realmente se Satanás me aceitou como mestre. Então eu receberia o meu átame, o punhal mágico, que assegura ao bruxo todo o seu poder para realizar grandes encantamentos e malefícios. Passados alguns dias, fiquei sabendo por meio de Stinutz, o demônio que eu tinha, a data correta da festa da minha ordenação. Era uma festa como muitas outras, com bastante comida, carne, bebida, músicas. Muitos bruxos, todos acima do 7º grau, estavam lá. Foi recebido com muita alegria, pois era o caçula da turma e naquele dia iria me tornar o mais novo mestre de magia negra, de alta magia do Brasil. Após o almoço, todos foram colocar suas túnicas para a grande reunião de ordenação mística. Existia um sacerdote lá, superior, chamado Lord Young Lewis. Ele veio especialmente dos Estados Unidos para dirigir aquela reunião. Após uma grande palestra falando sobre as vantagens de pertencer à tradição, por acreditar em ser os mais fortes, os únicos que restariam no planeta, disse também sobre o orgulho de terem um jovem de apenas 16 anos sendo ordenado mestre de magia. Era eu esse jovem. Isso mostrava o quanto eles estavam sendo eficientes na colheita de almas para Satanás. Então alguns sacerdotes mostraram seus poderes impressionantes. Alguns conseguiam mover árvores enormes apenas com o comando do vento. Outros faziam com que a terra tremesse semelhante a um terremoto. A cada manifestação era sucedida de uma salva de palmas e urros de alegria. Também houve demonstrações de levitação, transfiguração, desmaterialização, transferência de sensibilidade, vudu e tantas outras coisas. Em determinado momento, foram anunciados os testes que seriam feitos a mim, que antecedem a ordenação. Coloquei-me em um lugar pré-estabelecido, invoquei os demônios que me acompanhavam e fiz os primeiros sinais. Levitei para que todos vissem eu levitando. Fiquei invisível e passei no meio de pessoas sem que me vissem e mostrei o poder que o diabo tinha me dado. Colocamos homens de pé e pelo poder dos demônios que estavam comigo, fiz com que eles pudessem ser lançados dezenas de metros à distância. Todos ficavam impressionados com a facilidade com que eu operava tais coisas. Passado isso, houve os desafios. O bruxo ficou à minha frente, tentando com seus demônios me desmaiar. Joguei-o também metros atrás, com a ação dos demônios poderosos que havia conquistado nos anos precedentes. Outro atirava facas contra mim, as quais pairavam em minha frente e caíam no chão. Meu corpo era fechado por 9 tratados de magia negra. tinha tatuado no braço esquerdo o Senhor da Morte, ainda tenho essa tatuagem no braço, com os pactos rasgados e cortados debaixo dele. O que me garantia isso, a proteção hoje, o que me garante a proteção é o Senhor dos Exércitos, Yeshua Hamashia Menetzaret. Vários testes foram feitos, porém passei a todos. Muitos aplausos foram dados, pois ali estava o mais novo mestre da tradição no Brasil. Lord Ang Liu os trouxe cerimonialmente o Atami, um bonito punhal de prata com lâminas onduladas, 4 vezes, 2 serpentes no cabo e uma lua, o símbolo místico da tradição, bem no início da lâmina, reluzente. Aquilo daria a mim o poder de abrir círculos mágicos, de assinar feitiços e realizar os próprios rituais de poder nas festas mágicas do ano. O Atami seria a extensão do meu corpo, onde eu concentraria todo o meu poder. Feliz agora eu era um mestre da magia, um mestre da tradição, formado pela tradição, pela maior tradição satânica do mundo. Tinha um poder impressionante, mas a cada dia que passava eu precisava sacrificar mais, obedecer mais. Comecei então a iniciar pessoas na tradição. Recebi o título de Homem da Palavra, entre os Cavaleiros Templários da Ordem de São João, que é uma ordem mística paralela à tradição. Conheci profundamente a maçonaria, rosacrucianismo, Templo Azul, Casa de Isis, Filhas da Luz e tantas outras ordens satânicas e místicas. Minha vida já estava destruída pelo poder do mal. Satanás havia conseguido acabar com o que há de mais importante para um ser humano, a família. Minha mãe não me suportava mais, a ponto de não me aceitar morando debaixo do mesmo teto. Fui morar em uma outra cidade para criar um grande grupo da tradição lá. Mas foi nessa cidade que Deus começou a me cercar para a honra e glória do nome de Jesus. Meus dias da bruxaria estavam contados. Fui morar em um hotel bem no centro da cidade, onde várias pessoas se hospedavam ali. Entre elas um hippie, um homem que fazia pulseirinhas e vendia na calçada, na rua, chamado Edson. Edson havia conhecido o Senhor e era um servo de Deus como poucos, fiel na palavra, no testemunho. Me ensinou muitas coisas, entre elas a orar. Começou a me explicar os mistérios da palavra de Deus, me mostrar as verdades da fé e os enganos que a tradição estava me causando. Um dia, antes de eu conhecer este Edson, eu passei na rua e ele me chamou e disse: "Ei, você?" E eu parei e perguntei: "Eu?" Ele disse: "Sim, Deus está me dizendo aqui que você vai ser um crente." E eu ralhei com ele, briguei. E ele disse: "Escuta, quando você for crente, Deus vai te dar um presente. Vai ser a sua esposa, e ela vai ser bonita, crente e virgem." E eu briguei com ele e fui embora. E Deus me honrou e honrou esse servo, porque logo após minha conversão, muitos anos depois, eu pude conhecer a minha esposa Francine, mulher da minha vida, que tem um ministério junto comigo, tem meu filho Mateus, uma mulher linda. E realmente casei com uma mulher bonita, crente e virgem, para a glória do Senhor. Conheci também um servo de Deus impressionante, chamado Dilly, meu pai na fé, dono de uma livraria evangélica em frente ao hotel onde eu morava. Passei a jogar futebol com ele e ouvir alguns CDs de música gospel que havia no seu comércio. Dilly e sua esposa, Dona Yolanda, foram os pontos fortes da minha vida. Posso dizer que nasci de novo naquela livraria. O Senhor também mandou mais pessoas, mandou Peter, um baterista que estudava comigo no mesmo colégio, mandou Inajara, uma moça da Igreja Batista, e o advogado Dr. Ricardo, que fazia serviços junto com ele. 5 soldados de Cristo que o Senhor reuniu para cercar a minha vida, para não me deixar escapar de modo algum. Certa vez, quando eu falava com Inajara, no colégio, sobre magia, sobre poder, eu queria trazê-la para a magia negra, eu não sabia que ela era crente. Ela ria e duvidava de muitas coisas. Então eu propus um desafio. Eu disse que eu iria até a sua casa à noite, em espírito, e era para ela fechar bem a casa, trancar as janelas, porque eu entraria no seu quarto, escreveria uma mensagem para ela no papel que ela deixaria no meio do quarto. À noite invoquei o demônio, Stinutz, e em espírito nós fomos até a região onde ficava a casa dela. Porém, ao chegar na esquina, 2 quadras antes da casa, nós nos deparamos com uma criatura enorme, feita de uma luz muito forte, resplandecente. Era uma luz que não era de cor, mas também não era branca. Era algo espiritual. Perguntei ao demônio mensageiro que estava comigo o que era aquilo. E ele me respondeu: "Aquilo é um anjo." Ordenei então ao demônio que destruísse aquele anjo. Porém, a resposta dele foi: "Com esse aí eu não posso, vai você." E o demônio desapareceu na mesma hora. O anjo fez um sinal para que eu fosse até ele. Eu fui arrastado até a presença do anjo. Mas violentamente ordenei que ele saísse dali e me deixasse entrar naquela casa, porque eu iria mostrar o poder que Satanás tinha me dado. O anjo sorriu e disse: Satanás e seus servos não podem tocar nessa casa e não podem entrar aqui, porque essa casa é de uma família que teme ao Deus vivo. E ele disse: Satanás está te enganando, volte para o Senhor. Jesus Cristo morreu por você, quem dera fosse por mim. O anjo disse isso e tocou na minha face. Eu automaticamente acordei no quarto do hotel, com uma terrível dor de cabeça. Isso me deixou impressionado e confuso. Fiquei uns 4, 5 dias com uma enxaqueca terrível. Porque Cristo, a quem a tradição supostamente havia ridicularizado, torturado e, como tantos outros até hoje, matado numa cruz, havia de ter morrido por mim? Porque o anjo teria esse desejo de que aquela morte fosse por ele? Comecei a me interessar mais pelo assunto e passei a perguntar mais sobre a Bíblia. Satanás estava furioso com o cerco que o Senhor havia montado sobre a minha vida. Eu ia até a livraria do Dilly, meu amigo, meu pai na fé, e pedia explicações sobre Jesus. Ele me dava livros para ler, mas eu não podia ler, os demônios não deixavam. Ele me dava explicações, mas parece que a minha mente era abalada pelos demônios. Satanás me tirou daquela cidade e me levou de volta à minha cidade natal, onde eu fui iniciado, dizendo que eu deveria iniciar um jovem nos caminhos da tradição. Cheguei lá, no dia marcado para a iniciação, o jovem foi apresentado a mim. Eu disse que ele deveria se preparar para o ritual de iniciação. Marcamos uma hora para nos encontrar. Na hora marcada, ao chegar no local, na casa onde ele morava, eu iria pegá-lo para irmos até o monte. Chegamos lá, havia muita polícia, muito escândalo. Corri para ver o que tinha acontecido. Ele havia sido friamente assassinado por alguém. Aquilo me deixou mais confuso. Qual era a real intenção de que eu estivesse naquela cidade? Satanás tinha me levado lá para vê-lo morrer? Ou Satanás não sabia que ele morreria? Então isso significava que o diabo não sabia todas as coisas. Aquilo me deixou com mais dúvidas. E eu passei a questionar mais as coisas. Voltei para a minha cidade onde eu morava. Dile, o dono da livraria, meu amigo, me deu uma Bíblia de presente e disse: comece a ler, mesmo que seja difícil, mas ore. Peça a Deus que te dê força. E quando você começar a ler, conhecerá a verdade. E a verdade vai ter que te libertar. Eu passei a entender muitas coisas e comecei a ver as mentiras que a tradição havia contado desde o início. Jesus havia sido morto, sim, como eles contavam, mas era para a remissão dos nossos pecados, para a salvação de todo aquele que cresce naquele sacrifício. E o mais importante, ele havia ressuscitado, algo que a tradição jamais contou a alguém. Minha vida começou a passar diante dos meus olhos, todos os instantes. Cada vez mais Satanás exigia que eu fizesse sacrifícios mais macabros e horrendos, algo que eu estava recusando. Eu queria poder, sim, mas eu não queria me tornar um assassino. Eu não aguentava mais ter que todos os dias entrar em cemitérios, mexer em pessoas mortas. Aquelas coisas estavam fugindo ao meu controle. Eu não havia entrado na bruxaria para virar um monstro. À noite eu acordava com demônios guardiões do meu lado, me vigiando, porque muitos bruxos de outras irmandades queriam me matar a todo custo. Eu não tinha mais paz na minha vida. Já havia percebido que a tradição estava errada em muitas coisas, mas ainda não conseguia me libertar. Eu havia crescido no satanismo, na bruxaria. Eu não sabia fazer outra coisa. Todos os meus amigos, meus parentes eram de lá. Caso eu saísse, como seria a minha vida? E Jesus, ele me protegeria E Jesus me protegeria contra eles? As dúvidas eram muitas. Certo dia, ao chegar no quarto do hotel onde eu morava, encontrei Satanás sentado na cama me esperando. Perguntei o que ele queria e sua resposta foi: conversar. Eu disse: pode começar então. Minha resposta foi fria e seca. Satanás começou dizendo que eu estava doente, que precisava descansar. Eu tudo aquilo ouvia quieto, com misto de medo, respeito e também ao mesmo tempo vontade de mandá-lo sumir da minha vida de uma vez por todas. Após ele falar algumas coisas, comecei a lhe contar das minhas descobertas, que Jesus havia ressuscitado, que a Bíblia falava muitas coisas a respeito de Jesus e também da derrota dele, de Satanás. O diabo me respondeu dizendo que o papel aceita tudo, que a Bíblia foi escrita por homens. Eu já não podia aceitar as coisas que ele dizia, não podia mais aceitar as mentiras. Ele falava que os crentes tinham me contaminado, que era um bando de fanáticos derrotados, pobres e burros. Eu tomei coragem, não sei de onde, disse: eu não quero mais participar disso, eu não quero mais ficar na tradição. Eu nego tudo que eu fiz, eu estou fora, porque você é um mentiroso. Eu disse isso a ele. Satanás riu da minha cara e se irritou de tal maneira que a sua fisionomia começou a se transformar terrivelmente. começou a se transformar num monstro enorme. Insultou-me com várias palavras, de várias maneiras, me ameaçou dizendo que não podia mais, que eu não podia mais sair das suas garras. Mostrou-me na sua mão um pacto assinado com o meu sangue, dizendo que eu pertencia a ele para o resto da vida e que a eternidade eu passaria ao seu lado. Eu falei que não, que eu pertencia a Deus e que ele, Satanás, havia me roubado do Senhor. Satanás, enfurecido, tentou me matar, mas não conseguiu, porque o Senhor já estava fazendo a minha proteção. Descobri que Jesus protegeria minha vida sim. Eu havia lido o versículo 12 do livro de Salmos, no capítulo 72, certo dia, que dizia assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito é o que não tem quem o ajude. Eu estava exatamente assim, necessitado, aflito, e não havia quem me ajudasse. Então clamei ao Senhor, um Deus que sequer conhecia, mas ele já me conhecia antes da minha vida ser gerada, e me ajudou. Satanás foi arrancado daquele quarto com tamanha violência que pude sentir o vento do Espírito Santo de Deus tirando dali. Em Isaías 45:5 diz: eu sou Jeová e não há outro, fora de mim não há Deus. Cingir-te-ei, ainda que não tenhas me conhecido. Eu não conhecia o Senhor, mas ele já me havia cingido com sua couraça protetora. Deus não deixa ninguém desamparado na batalha. Se você está me ouvindo e ainda não consegue largar das garras do satanismo, do diabo, fique sabendo uma coisa: por mais que você ainda não conheça o Senhor Jeová, ele já te conhece, querido. Ele já tem te protegido, tem te cingido com sua couraça protetora. Ele vai te amparar e vai te guardar. Eu saí daquele quarto de hotel assustado, fui até um bar na frente desse hotel, onde eu fui tomar um café. Lá dentro, novamente, senti a presença do inimigo querendo me matar. Eu fui pegar um copo que estava sobre o balcão, o copo correu para o lado. Eu parei assustado, porque eu não tinha ordenado que aquele copo saísse do lugar. Então eu vi Satanás materializar-se do meu lado novamente, um bafo quente, com um cheiro de enxofre do meu lado, dizendo: agora aqui dentro deste bar você não tem proteção. Aqui dentro eu posso te matar. Muitas vezes pessoas viram naquele bar eu fazer prodígios. Agora eles estavam vendo eu chorar. Eu saí correndo para a porta. Quando cheguei na porta daquele bar, uma voz dizia assim: corra para a avenida, corra para a avenida. Era uma sexta-feira, um dia chuvoso, era 4 horas da tarde. A minha vontade era correr para a avenida, mas eu sei que se eu fosse para lá eu morreria atropelado. A mão do Senhor pegou pela minha roupa, me puxou para o lado esquerdo e me levou até a livraria do Dili, meu pai da fé, que é no meio da quadra. Entrei naquela livraria. Quando eu entrei, a luz do quarteirão todo acabou. Um vento forte jogou mato, jogou folhas, água para dentro da livraria. Eu olhei para ele desesperado, chorando, disse: Dili, pelo amor de Deus, me ajuda. O Satanás está tentando me matar. Eu disse para ele que não quero mais, que eu quero o Senhor Jesus. Ele mandou eu correr e entrar dentro de uma salinha que tem atrás um escritório. Eu entrei, ele chamou o Nelson, que era o pastor da igreja dele. O Nelson veio correndo e começamos a orar e repreender. E ele orou e falou para mim assim: faça uma oração comigo. Naquela hora, uma oraçãozinha curta, de 8 minutos, jogaram por terra toda uma escravidão de 8 anos de satanismo, de prisões, de algemas, de correntes, que o diabo tinha me segurado, tinha me prendido nas trevas. Para a glória e honra do Senhor, naquela tarde de sexta-feira, chuvosa, eu pude rejeitar tudo que o diabo fez na minha vida, quebrar os pactos hereditários, e pude pedir ao Espírito Santo que voltasse a morar dentro de mim, do lugar de onde ele nunca deveria ter saído, para a honra e glória do Senhor. Depois disso, amado, não foi fácil. Eu passei 3 meses num processo de libertação. Foram 3 meses de demônios manifestando e sendo expulsos. Coisas foram tiradas do hotel onde eu morava. Foram tirados tratados de magia negra, livros de esoterismo, ocultismo, objetos ritualísticos. Os bruxos que tentavam me matar me perseguiram por muitos anos. Após a minha saída da tradição, eu me transformei em um discípulo de Jesus. Fui para um seminário estudar, me formei em teologia. Criei um ministério de defesa de pessoas que eram abusadas por seitas satânicas, que estavam envolvidas ou tinham parentes envolvidos, chamado Ministério GA, Grupo Evangélico de Apoio. Esse ministério passou a não só atender pessoas envolvidas no ocultismo, como também operar diretamente em libertações, expulsando demônios de várias pessoas cativas. Também evangelizando e discipulando vidas, ganhando assim almas para Cristo. Com o passar dos anos, as igrejas em que eu ia ministrar contavam sobre meu ministério a muitos pastores, líderes, irmãos, e eles se interessavam com os métodos usados por nós no combate às trevas e criavam grupos do GA nas suas igrejas. Com isso, expandimos rapidamente e resolvemos trocar o nome para oficializar nosso trabalho. Nasceu aí então o Ministério Internacional de Libertação, o MIL, que conta hoje com centenas de igrejas filiadas em todo o mundo, treinando pastores, missionários, obreiros, líderes, como ministros de libertação, operando grandiosamente contra o reino das trevas e para a honra e glória do Senhor. Trabalhamos com bancos de informações sobre seitas, irmandades, tradições existentes, preparados e preparando pessoas para combatê-las. Que Deus seja louvado por esse testemunho e que a tua vida seja edificada em nome do Senhor Jesus. Se você quiser me contatar para ir até a sua igreja, seu evento, levar esse testemunho de conversão, pregar sobre a palavra de Deus, ministrar o poder de Deus, Deus tem nos usado em libertações, curas, entre em contato conosco, acesse meu site www.carloribas.com.br, mande um e-mail para nós através do e-mail pastor@carloribas.com.br e nós teremos um imenso prazer e uma satisfação em ir até a sua igreja, até a sua cidade, ministrar a palavra de Deus, o testemunho que Deus tem nos dado para a glória e honra do seu nome.